voz que apaixona e tome sentimento. Portal do Arrocha. Toda noite eu durmo olhando a sua foto. Sei que às vezes a distância nos persegue e coloca empecilhos no amor. Mas isso não é motivos pra separação. Na verdade é combustível pra relação. Eu durmo olhando a sua foto no papel de parede do meu celular. Sei não, mas algo me diz o que um dia a gente há de ser feliz. E quando isso acontecer, nem precisa dizer, você vai aceitar pra sempre. Parede do meu celular. Sei não, mas algo me diz o que um dia a gente há de ser feliz. E quando isso acontecer, nem precisa.